juro. Nosso amor é gostoso assim. Era tudo que eu queria. Madrugada, tarde ou manhã, toda hora, todo dia. Eu quero Maria, ia, Maria, ia, Maria, ia, Maria, ia. Você fez de mim alguém mais feliz. Trouxe a alegria que eu amor é gostoso assim, malucado.